meu ouvido, Estados Unidos, se for chamo de barulho, pega o limão, a pica e vai fazer a caipirinha. Cadê a sua agenda aqui? Eu vou chamar as minas. Essa luz tá dando fala muito clara pro meu gosto. Tira essa mesa da sala, vê se encosta essa poltrona. Deixa o prato já no bolo, tô valendo aqui no bolso. Hoje eu quero ficar louco, hoje eu vou fazer a zona. Porra! Eu já falei pra você que esse pagode de hoje não dá pra tocar. Qual é a sua, mano? Cê tá querendo me queimar, tá querendo tesourar. Vê se entende o que eu vou dizer. Hoje a parada é fortíssima, a balada não é fraca. Música melada só em festa de babaca. Solta o peso na picape que eu quero ouvir. Vou bater minha cabeça até ela explodir. Não me pergunte que horas são que eu não sei dizer. Não me pergunte que dia hoje que eu também esqueci. Não tô legal, depois eu falo com você. Diz que o nome deu daquele orelhão ali. Fale pro seu vizinho e para o inferno. Pode ir chamar a polícia que eu sento, eu espero. Sou preto, sou livre, sou louco, meu velho. Eu xingo, eu berro, eu grito quando eu quero. Eu xingo, eu berro, eu grito quando eu quero. Eu xingo, eu berro, eu grito quando eu quero. Eu xingo, eu berro, eu grito quando eu quero. Eu xingo, eu berro, eu grito quando eu quero. Faxineira pra varrer o pó. Dá um toque pro Zezinho pra trazer mais um goró. E vim com deve movimento, não fica na pila. Hoje a minha cara fala, hoje é que meu olho vira. Pra malandragem da área, rapaziada da velha, eu mando um abraço, um presente pra favela. Coloco o disco do Aniceto, pego isso que faz a presa. Não é pagando saco, é respeito com a galera. Só do Aniceto aí, malandro. Aniceto do Império, isso aí que é samba. Aí, otário, você pensa que rap não manja? Você diz que eu sou maluco porque tudo isso eu curto e acho normal. Você diz que eu sou maluco porque nada eu censuro, tudo é legal. Não me critique pra não ser criticado. Meu irmão, não embaça, se quer andar do meu lado. Porque embalada de maluco é proibido ser chato. Desencarna meu chegado, vai tirar do seu barato. Eu já rasguei o verbo, eu tô ficando rouco, eu berro. É muita doideira, velho.